que dava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim, me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você, e eu nunca ficava em teus braços. Pra gente dançar, você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim, fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Pra gente dançar, você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim, fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Nunca, nunca mais esquecerei aquele beijo que te dei. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programou tudo, organizou seu evento, preparou, tá tudo pronto, mas você não conseguiu fazer o contato com o artista ainda que você gostaria, né? Eu vou te passar o telefone da RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos está no mercado, e ela tem um show do tamanho do seu evento. Se você tiver bom de bolsa, eu vou falar assim, ó, você leva o Amado Batista. Aí tem que montar um bocado de nota de 100. O Amado ela arrasta a multidão e o cachezinho dele é meio salgado, né? Mas tem os outros também. Você pode contratar o de Paulo e o Paulino, Chico Rei Paraná, Sula Mazurega, Rael Braga, Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Márcia Ferreira. E para 2015 você pode levar o Cleito Aguiar. Anote o telefone aí, 61-9981-3601. 61-9981-3601. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. Esses aqui são afilhados, são protegidos do meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Berli Carlos Royce, Saudade do Seu Olhar. Ternura esquecer não consigo. Tenho que segurar, que segurar, que segurar. A noite é tão bela e eu vejo estrelas a brilhar. No céu eu encontro o infinito, brilhando como o seu sorriso. Isso é bom demais, é bom demais. É bom te amar, meu amor, te amo demais. Preciso de você aqui, traz de volta o seu corpo, pois foi em você que encontrei meu conforto. Você é a rosa que falta no meu jardim. Berlim Carlos Royce, saudade do seu olhar, para Dona Conceição, a mulher que manda no Zé dos Passos, lá em São Francisco, nas Minas Gerais, e para Taninha Fonseca, ela é de Brasília, mas mora lá em Mariana, nas Minas Gerais, e chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 1, com o número 4.989. Taninha, chega, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Música nova de Durval e Davi, com a participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na palminha da mão, moçada! Precisamos definir o que vai ser de nós, se encontramos um no outro tantos erros. Não tem como fugir, não tem acerto. Se até mesmo estando juntos, estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos. Já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Apesar de tudo, vou sentir sua

Bruno Aguiar, do Geraldo Espíndola, Vida Cigana, pro meu neto, o João Aguiar Marra, que tá morando em Coromandel, né? Que de vez em quando escuta o nosso... Agora, na parte da tarde, quando ele não estiver na escola, ele vai escutar, né? João, vovô tá com saudade. É a alegria da casa. Vou te contar, neto é um trem bom demais da conta, né? No próximo bloco, Marcelo Barra, Cleito Aguiar, Bruno e Marlow e Gino e Geno. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tô gravando o programa aqui em São Pedro, tá uma brabeza danada ali, viu? Trovão, raio, daqui a pouco vai cair um pé d'água aqui em Brasília. Aqui quando chove, vou te contar, peixe quase morre afogado. Um grande abraço pro meu amigo Cícero Lopes, lá de Mombaça, no Ceará. Esse aqui tem conta corrente, né? Há mais de 20 anos que ele escuta o nosso programa. Cícero, um abração para você. Ele só não me falou qual é a rádio que ele está escutando ou se ele ouve direto na internet, né? Mas ele me passou a mensagem esses dias dizendo que está ligadinho no nosso programa. Isso é que é o bom, né? Depois de 30 anos de rádio, você conseguir manter o contato. O rádio é um veículo insuperável, né? Eu tive uma temporada agora no Tocantins, eu me emocionava a cada momento porque encontrava lá pessoas que falavam comigo. Agora, nesse mês de novembro, dia 29 de novembro, agora vai fazer 20 anos que eu saí da Rádio Nacional. Né? E as pessoas falam comigo como se o programa estivesse no ar até hoje. Essa é a grande magia do rádio, né? Esse veículo de comunicação insubstituível. Não tem televisão, não tem internet. O rádio é o bom das bocas e acabou a conversa, né? Olha, eu vou recordar uma música. Eu assisti um show da Maria Bethânia um tempo atrás. Ela cantou essa música, mas que coisa maravilhosa, né? E eu vou recordá-la na voz desse grande cantor goiano, Marcelo Barra. Você lembra desta? Lua Branca. Ó, lua branca, de fulgores e de encanto. Se é verdade que há o amor, tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar esta paixão que anda comigo. Ó, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura no meu peito, ó, vem arranca. Dá-me o luar de tua compaixão. Ai, vem por Deus iluminar meu coração. Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite clara e constelada. Em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela chorar, a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Thank you. Essa dá pro coração da gente tremer e os olhos encher d'água, né? Você lembra dessa? Marcelo Barra, Lua Branca para Francilda Ribeiro. Francilda Ribeiro Salles, de Tucumã, no estado do Pará. Uma morenona bonita, rapaz. Tá aqui a fotografia dela. Francilda, um beijão para você. Você tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seu número é o 4.991. Você tá na turma que eu tirei do povo, que eram os militantes raivosos. Tanto do PT quanto do PSDB. Tirei, não gosto de gente raivosa aqui não. E tirei, se vocês não quiserem voltar, para mim não vai fazer falta nenhuma. Francilda, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Essa aqui eu vou viajar nas asas do tempo e vou recordar. O avô do João, Cleiton Aguiar, do tempo da Jovem Guarda, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Cleiton Aguiar, Luizinho dos Poligonais e com arranjo do maestro Eduardo Lages, o maestro Roberto Carlos, Sem Seu Amor. Essa música a gente dançava nos bailes que o professor Mauro fazia, né? E o mês que vem eu vou estar lá no ginásio, onde era o ginásio Coromandel, que hoje é a Casa da Cultura. Nós vamos fazer um encontro de 50 anos da turma que formou no ginásio em 1964. Rapaz do céu, o tempo passa voando, pelo amor de Deus. Esses meninos estão fazendo o maior sucesso na região do Planalto Central e a música começa a tocar no Brasil inteiro. Bruno e Marlon, participação do Gino e Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo, os sonados do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gini Geno, mas esse amor não morreu. Para os meus conterrâneos de Coromandel, é Yara Vidal e o Fábio Donizete. Eles são casados e estão chegando para fazer parte aqui do nosso Facebook no perfil número 1. Sejam muito bem-vindos. E Yara, você e o Fábio aí, muito obrigado. Viu? Um abração e agora aí, né? Super 95 FM de Coromandel. No próximo bloco, a dica é: preparativos para o fim do ano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em São Joaquim, Santa Catarina, lugar frio pra danar, né? Lá quando faz frio, é frio mesmo. Os pinguins quando tudo dentro da geladeira. Quem ouve o nosso programa todas as noites é uma jovem senhora, dona Dalila, que tem 88 anos de idade, né? E curte a gente lá pela Difusora de São Joaquim. Dona Dalila, um abração para a senhora, muito obrigado pela audiência e um abraço aos nossos companheiros, aos nossos ouvintes da Difusora de São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Você já está com tudo organizado para o fim do ano? Não? Gente, não deixa para a última hora. O brasileiro tem mania de deixar para a última hora, né? Seja, todo mundo já sabe como é que faz e deixa para a última hora. Por exemplo, se você comprar os presentes agora, você vai comprar com mais calma, mais barato, sem correria, né? Vai conseguir, se você for pagar à vista, você consegue um bom desconto. Se não, você pode parcelar, né? Então a primeira coisa é essa, você já comprar os presentes de Natal. Segundo, preparar, onde é que vai ser a festa? Vai ser na sua casa, vai ser na casa do seu pai, do seu irmão, de quem? Onde é que vai ser? Tem que definir isso. Outra coisa importante, qual vai ser o cardápio? Aqui na minha casa, por exemplo, varia de vez em quando, mas tem uma coisa que não pode faltar, que é uma bacalhoada que a minha mulher faz, que essa é tradição no Natal aqui, uma bacalhoada maravilhosa. E tem aquelas coisas, tem pernil, tem Chester, tem, né? Mas você tem que definir. E outra coisa, a gente tem principalmente os mineiros, goianos, os baianos, tem mania de exageros. Bota coisa que nem sobra. Aquele tá aqui, a tal de rabanada. Minha mulher é invocada com essa rabanada. E todo ano ela manda fazer e sobra a rabanada. Porque aquilo ali você come uma, no máximo duas, né? Então você pode fazer as contas da rabanada, assim, quantas pessoas vão participar da festa? Você compra duas rabanadas e ainda vai sobrar, viu? Então, rabanada, né? Aí, dois, três pratos tá muito bom, gente. Faz aí uma salada, uma maionese, ou um pernil, ou um bacalhau, ou um chester, uma saladinha, tá pronto. Primeiro porque de comer de noite não é bom encher a pança muito, nós não sonhamos com capeta, né? Outra coisa, bebida, o que, que vai ter? Vai ter vinho, Natal tem vinho, né? Se quiser uma champanhe para comemorar também, cerveja, refrigerante e suco. Né? Eu não bebo refrigerante, não bebo cerveja, não bebo nada de álcool, então para mim tem que ter suco. Então, gente, planejamento é tudo para você não ficar, porque sabe que para quem que sobra? Para a coitada da dona da casa. Pode ter certeza que sobra. Então, se você organizar antes, chega tudo sem problema, né? Vai chegar no dia certinho, vai ser aquela festa bonita. Então, comece desde já os preparativos para o final do ano, tá bom? E se você for viajar, já planeje por agora a viagem. Se você for de avião, já fica de olho para comprar as passagens mais baratas. Tá? Se você for de carro, pega o mapa. Hoje tem o tal do Google Maps, né? Você pega o mapa direitinho na internet para você escolher o melhor trajeto, tá bom? Então, prepare tudo que a sua festa vai ser maravilhosa, eu tenho certeza disso. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor.

fazer. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. Me avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Gosto de sonhar te olhando, sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que fazer. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. Me avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Cristiano Neves, acordo pra sonhar. Hoje, quando eu tava gravando esse programa, entrou aqui na internet o Ademir, né, o Dé Ademir Teixeira, que é o empresário do Cristiano Neves, e ele disse que está mandando ainda hoje para mim a música nova. Ele gravou um novo CD. Eu nunca vi ninguém gravar igual esse rapaz. Ele grava um disco de 3 em 3 meses. Gosta de gravar, né? Então, na semana que vem, nós vamos fazer o lançamento aqui da música nova do Cristiano Neves, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma vez eu quero pedir, agradecer os que já mandaram e pedir os que não mandaram ainda, os nossos parceiros que transmitem o programa Cleiton Aguiar no Brasil e no mundo, para me mandar um e-mail para sistemamundialderadio@gmail.com, sistemamundialderadio@gmail.com, confirmando que estão passando o programa aí na rádio de vocês, viu? A minha lista está furada, eu já não sei mais quem passa, quem não passa, e eu estou atualizando. Se você me puder fazer essa gentileza, me informar se está passando, o horário que está passando, né, e como é que está a audiência aí na sua rádio. Viu? O programa Cleiton Aguiar, você pode mandar para o sistemamundialderadio@gmail.com. Eu falei no bloco passado que ia dar uma dica, é o seguinte, aqui em casa a gente não joga resto de comida fora, não. Eu tenho um pedaço de terra, um quadrado, como se fosse um grande canteiro, e a gente joga, fura um buraco com a enxada, joga o resto de comida e cobre com a terra. E vai deixando aquilo. Depois você vai, fura no outro lugar e tal. De vez em quando você dá uma revirada naquilo. Aquilo, a terra vai agradecendo e vai ficando numa fertilidade muito grande. E como você joga semente de tomate, resto de comida e tal, de vez em quando nasceu melancia, agora nasceu um pé de tomate, nasceu um pé de abóbora aqui em casa, uma abobrinha, né? Então você faça isso. Se tiver um pedaço de terra no seu quintal, ao invés de jogar a comida fora, você fura o buraco, enterra por aí mesmo, você vai fazendo a compostagem da terra e tudo que você plantar aí vai nascer. E com detalhe, né? Sem agrotóxico, é o chamado alimento orgânico. Você que está de aniversário hoje, meus parabéns, muita paz, muita saúde. E eu vou trazer uma oração que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. De vez em quando eu gosto de fazer essa oração aqui porque ela é maravilhosa. O título da oração é Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Passei tanto tempo te procurando

E está todo mundo com muita saudade, preocupado com a falta de notícias, né? Então, quem tiver notícia aí da Maria Aparecida Vanaca e da dona Maria Vanaca, por favor, entrar em contato com o telefone 66-8152-0927. 66-8152-0927. Esse telefone é da TIM. Falar com a Tânia, ou então falar com outro irmão, o Antônio Marcos, pelo telefone 66-8151-3010. 8151-3010. Quem procura é o seu irmão Antônio Marcos Ferreira, atualmente residente em Colniza, no Mato Grosso. Amadeus, um abração para você, muito obrigado. Um abraço aos ouvintes aí da Tucunaré FM. Vamos ver se a gente acha aí a Maria Aparecida Vanaca, né? Quem tiver notícia dela, pode ligar também para o nosso telefone 61-9981-3601. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. O galo índio cantou, já está chegando a hora. No terreiro serenou, antes de romper a aurora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Fique aqui em seu quartinho, está tão frio lá fora. Seguirei devagarinho pra onde a saudade mora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Eu amo loucamente e sei que você me adora. Na falta de um bem ausente, geralmente a gente chora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Pois então que chore agora. Relembrando Goiá, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. A frase irretocável do programa de hoje é do Papa Francisco. Para mudar o mundo é preciso fazer o bem a quem não tem possibilidade de retribuir. Para mudar o mundo é preciso fazer o bem a quem não tem possibilidade de retribuir. É a frase irretocável do Papa Francisco. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Humberto e Alencar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Na próxima sexta-feira você pode me ver na televisão no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão em mais de 200 cidades em todo o Brasil e também pela televisão paga. Você pode me assistir no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br. A única TV paga que não transmite o meu programa é a NET. Então, se você assina a NET, desassina, assina uma outra dessa aí para você poder me assistir, tá bom? Toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de Televisão, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Humberto e Alencar, Nossas Crises. Trancar a porta, que amanhã estará de volta, como foi da outra vez. Diz que não será a última briga e que depois você me liga, arrependida do que fez. Só quem ama está sujeito às loucuras, faz promessas, esquece juras, entregando-se aos deslizes. Nossas brigas, infelizmente é uma verdade, mas a dor de uma saudade fere mais que nossas crises. Diz que voltará na mesma estrada, no frio da madrugada buscará os braços meus. Diz que não vai apagar a chama, que na vida de quem ama não se fala em adeus. Só quem ama está sujeito às loucuras, faz promessas, esquece juras, entregando-se aos deslizes. Nossas brigas, infelizmente é uma verdade, mas a dor de uma saudade fere mais que nossas crises. Diz que voltará na mesma estrada, que no frio da madrugada buscará os braços meus. Diz que não vai apagar a chama, que na vida de quem ama não se fala em adeus. Diz que não vai apagar a chama, que na vida de quem ama não se fala em adeus. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Humberto e Alencar, Nossas Crises. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre, o cachorrão Jair Rodrigues. Patativa. Acorda. cantativa vem cantar. Relembra as madrugadas que lá vão e faz da tua janela o meu altar. Escuta a minha eterna oração. Eu vivo inutilmente a procurar alguém que compreenda o meu amor. E vejo que é destino meu sofrer, é padecer não encontrar quem compreenda o trovador. Eu tenho na alma um vendaval sem fim e uma esperança que has de ter por mim, o mesmo afeto que jurava-s ter para que acabe este meu sofrer. Eu sei que juras cruelmente em vão, eu sei que preso tens o coração, eu sei que vives tristemente a ocultar que a outro amas sem querer amar. Amar, que sonho lindo, encantador, mais lindo por quem leal nos tem amor. E tu vens desprezando sem razão a mim que choro e busco em vão o teu ingrato coração. A Faculdade da Música apresentou o mestre Jair Rodrigues, a música do Vicente Celestino, Patativa, para minha conterrânea Neide Fernandes, lá de Coromandel, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook com perfil número 2. Ô Neide, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Você já está curtindo aí a Super 95 FM de Coromandel, né? Graças a Deus, a cidade já nos abraçou. O goiano da voz de mel, Leonardo, pega eu e leva para você.